Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aquele xerotone, Jovem Nerd. Eu tenho um John McClane em cima do meu monitor. Aqui fala Blue Hand e eu queria um palme igual eles usaram no filme. Aqui é o amigo imaginário e o Blue Hand queria o quê? Um palme. Tu não viu? Tu não viu o palme? Palme top, calma. Os caras hackearam tudo com o papelzinho de mão, pô. Ai, ai. Aqui é o amigo imaginário e eu prefiro o comando para matar. Sai fora, rapaz. Aqui é o Guga e anos dourados é o caralho. Anos 80 que foda pra fuder, meu irmão. Aqui é o fanático Mario Abad e olha, Speed Race ano que vem, hein? Olha, tá avisado. Ok. Aqui é a Zagal, anão e mais previsível que nunca. E Ipkaê, motherfucker. É, muito bom, hoje é dia de Duro de Matar, rapaz! Muito bom, muito bom. Estamos aqui reunidos para falar das maiores antologias do cinema de ação. John McClane contra terroristas, assassinos, ladrões de banco, aviões, cidades inteiras. Não adianta, cara, todo mundo contra John McClane. Nós vamos falar de todos os filmes, inclusive Duro de Matar 4, que está nos cinemas. Tem que ver no cinema, não, não é? Esse Nerdcast com uma novidade, né? A última parte, que é a que a gente vai falar do filme 4, isso, foi gravada assim que nós saímos do cinema. Então nós estávamos enlouquecidos. Exatamente. E agora vamos para os nossos e-mails. Canelada. Canelada. Bem, Jovem Nerd, vamos à leitura de e-mails. Como você pode ouvir na música de fundo, estive eu no show do Billy Paul. Azaghal ficou maluco. Billy Paul fez show no Rio de Janeiro. Azaghal foi lá, bateu foto, encostou no Billy Paul. São poucos que eu ainda posso encontrar, porque os PDs, um já morreu, já era. Barry White já foi pro saco, Marvin Gaye há muito tempo. Mas está aí Billy Paul com a sua voz. E agora eu posso perecer mais feliz, se for o caso. Inclusive, você esticou o braço pra ele, ele pegou no teu braço e... quando foi tirar uma... Eu tava maluco, batendo foto, eu e a senhora Zagal lá embaixo. E aí a gente ficou batendo foto, maluco, lá, não sei o que lá. E uma hora ele passou, acho que o braço ele pegou na minha mão, só que eu tava batendo foto dele de longe. Uhum. Então a máquina tava com zoom total, sabe? Uhum. E aí, cara, eu tava pegando, sei lá, dentro da goela dele com a máquina. Então eu segurei a mão dele, ele puxando, querendo ir embora, sabe? E eu tirando no rápido, vai pelo amor de Deus, tá, e bati a foto. Aí soltei, velho, e deixei ele embora. Ai, meu Deus. Mas foi bom, né? Que bom. Porra, cara, pena que ele já foi embora no Brasil, foi o último dia dele no Brasil, mas, cara, se ele voltar, Billy Paul, por favor, todo mundo. Muito bom, muito bom. Um recado é que agora o site Jovem Nerd tem colunas. É verdade, nossos colaboradores escrevem... com atualização regular. Eles escrevem sobre os mais diversos assuntos do interesse nerd e são muito legais de ler. Vai lá, comenta e tal, jovemnerd.com.br, não esqueça de passar no nosso site. Mais um aviso que nós temos que dar, ouça o Nerdcast com headphones. Não, mas as pessoas normalmente fazem isso, né? Eu acho que a maioria... Não, você não sabe. Você não sabe. Eu acho que é a maioria. Não, você não sabe. Ouça com o Nerdfone, porque o Nerdfone aí, que ótimo. A gente podia lançar o Nerdfone realmente. Ouça! Ouça com o headphone ou Nerdcast, porque ele é gravado em estéreo, com efeitos tridimensionais, Dolby Surround, THX. Ah, sim, nossas sonoplastias são mais divertidas de serem ouvidas no headphone, sem dúvida. Sim, que o barulho vem de um lado, vem do outro, atrás, você não sabe de onde vem. Não faça muita diferença também no produto final, né? Whatever, né? Mas é mais maneiro. Fica mais divertido. Fica mais divertido, com certeza. E-mails de voz, somente sim, de mulheres hoje, uma beleza? Aí, já terminei. Olá, Jovem Nerd, Azaghal, meu nome é Tuane, tenho 17 anos e eu moro em Ponta Grossa, no Jokes About Paraná. Eu acompanho o Nerdcast há um certo tempo, sou uma fã addicted e criei uma forma ótima de ouvir o Nerdcast. Eu coloco no último volume e fico jogando Tetris até o fim do programa. Quebrei vários recordes e eu sou uma pessoa desestressada e feliz. Sobre o último Nerdcast Conspirações, eu pirei total. Principalmente quando eles falaram sobre um dos meus assuntos preferidos, que é a Marilyn Monroe. Eu já li e já estudei bastante sobre ela e eu custo acreditar que ela se matou. Até porque, segundo documentários e pessoas que conheciam, ela era uma pessoa cheia de planos. Tinha sua própria produtora, vários filmes engatilhados e era amada boa parte da população mundial da época, apesar de ser viciada em álcool e remédio pra dormir. Então eu acho extremamente plausível a teoria de que o Kennedy mandou matar a Mary. É, porque ela devia saber demais. Quando o John Kennedy não quis mais dar uns catos nela por causa da Jack e por causa do escândalo, ele mandou o Robert, o irmão dele, pra consolar a Mary. O problema é que a Marilyn era completamente apaixonada pelo Kennedy. E o Robert também era casado, mas sei lá, mesmo assim rolou alguma coisa. Tendo um caso com os dois Kennedys e por isso sendo mega bog informada sobre todos os acontecimentos do governo, nada mais justo do que matar a Marilyn, né? Devia ser deprimente ser jogada pra escanteio, ainda mais quando metade do país tava aos pés dela, mas eu não acho que isso justifique um suicídio. Bom, é isso, parabéns pelo site, adorei o final lost e misterioso desse Nerdcast, e lembranças ao inigualável Sr. K. Olá, Jovem Nerd, olá, Zagal, aqui é a Fernanda do Guarujá, mais uma vez. Eu tô mandando essa mensagem de voz pra dizer que foi muito legal o último Nerdcast sobre teorias, né, e conspirações. Achei bem interessante, eu li a coluna que fala sobre as teorias do Paul is dead e Paul is alive. As duas são interessantíssimas, mas eu prefiro acreditar que Paul is dead. Outra coisa, queria pedir a participação do Sr. K nos próximos Nerdcasts. Ele é muito engraçado, eu adoro ele, eu tenho certeza que muitos outros nerds e ouvintes de vocês, fãs de vocês, adoram ele também, os comentários dele são hilários. E assim, eu tenho amigos, inclusive eu, a gente grava, né, o Nerdcast aqui no computador, baixa, faz o download e a gente sempre tá triste, deprimido, alguma coisa do tipo. Escutamos o Nerdcast de carnaval, o da festa junina, com certeza esse novo Nerdcast aí sobre conspirações devido aos comentários ao comentário do Sr. K, né, com relação à bolsa de valores e os comentários de vocês com relação às conspirações, né, muito engraçado também. Parabéns, um grande abraço pra vocês, é isso aí, tchau, tchau. Você sabe que eu gosto muito das nossas ouvintes mulheres, sabe por quê? Eu não sei, eu vou perguntar pra Jora Venete. não tem nada a ver com isso, não. As ouvintes e as leitoras mulheres, elas são muito mais sensatas em seus comentários, eu vou te dizer. Tá ótimo. Rodrigo Guterres, Rio de Janeiro. Todas as sextas-feiras cheguei no meu trabalho para ouvir o melhor podcast da web e chorar de todo rir. Realmente, número 72, Constantinopla, foi ótimo. A participação do Sr. K foi irreverente e como de praxe. O assunto foi abordado da melhor forma possível. Entretanto, o ceticismo do Sr. Jovem Nerd me fez parar o meu serviço e redigir estas simples palavras. Que teorias conspiratórias existem, todo mundo sabe, e eu nem acredito em todas elas. Seria um louco se fizesse. Mas que algumas delas nos fazem refletir, com certeza isso fazem. A mais plausível, sem dúvida, sobre os americanos terem ido ou não à Lua. Tenho que dizer umas simples coisas sobre o assunto. Vejam que não tenho pretensão alguma em convencer ninguém que as viagens à Lua se tratam de uma fraude. Apenas gostaria de propor algumas perguntas sem respostas. Eu abro um parênteses, essas perguntas todas têm respostas, mas tudo bem. Aí ele comenta aqui: lembrando que as leis da física são imutáveis, e porque as sombras dos astronautas na Lua possuem tamanhos completamente diferentes uns dos outros e em direções não paralelas, ora convergente, ora divergente. E ressalto que a única fonte de luz da Lua é o Sol, devido à distância entre o Sol e a Lua, seus feixes de luz são paralelos e não divergentes. Lembrando que a Lua é um corpo celeste sem atmosfera, então por que nas fotos praticamente não se vê estrelas, né? Ele tá falando sobre alguns das teorias conspiratórias, né, que envolvem, né, toda essa coisa da Lua, mas olha só, eu vou botar um ponto final, vou colocar uma pedra lunar em cima desse assunto. É. Tem um site chamado A Fraude do Século, que foi escrito pelo rapaz lá, que já foi no Gil Soares, que ele fala sobre essas coisas, essas teorias e tal, que não é só ele que fala, mas muita gente fala e tal. E aí muita gente traz esse site à tona como uma das provas. Só que eu vou começar com o seguinte, o discurso de todas as pessoas que não acreditam nessa história, que acreditam que é uma farsa, a ida do homem à lua, esses discursos são muito passionais sempre, você já percebeu? São muito passionais. Uhum. Esse cara, quando ele foi no Jô Soares, ele ficou mais tempo falando mal dos Estados Unidos do que realmente apresentando teorias científicas sobre tal fraude, né? Uhum. Vários leitores mandou um documentário da National Geographic sobre desmistificando as teorias conspiratórias. Outro mandou o site projetooccam.org, que é sobre a navalha de Occam, né? Que é um site que fala sobre coisas científicas que parecem estranhas e não são tão estranhas assim, eles explicam e tal. E aí eles falam todos sobre o negócio da luz. Então eu vou dar um exemplo só. Um negócio das sombras, que eu não sabia quando a gente gravou o Nerdcast, que eu vi depois, elas não serem paralelas, terem tamanhos diferentes, é simples, cara. Terreno lunar não é plano, não é uma chapa de ferro, de areia, né? Ele é irregular. E aí eles mostram, através de provas fotográficas, que na própria superfície da Terra, onde há terreno irregular, objetos paralelos entre si projetam sombras divergentes. É muito engraçado, isso acontece. Sombras de tamanhos diferentes, sombras que vão para um lado e para o outro, simplesmente pela elevação do solo, né? Isso aconteceu na Lua também. Não ter estrelas no céu, também eles falam, olha, se você pegar uma máquina fotográfica, se for na fazenda de alguém, no céu mais estrelado, e bater uma foto, tu vai ver uma foto preta quando tu revelar. Por causa da luz, não incide o suficiente para ser gravada no filme, a luz fraca das estrelas. Se você tirar uma foto, né, de um céu estrelado, você tem que deixar o diafragma mega aberto, deixar um tempo de exposição maior e tal. Isso acontecia na Lua. Ainda mais que eles estavam sob uma superfície que reflete muita luz, ofusca totalmente a câmera. Então, se vocês quiserem, vocês podem ir pra internet, sabe? Nesse site, A Fraude do Século, tem comentários praticamente infantis, tão inocentes, tipo, o homem se comunicou em tempo real na Lua com a Terra, e essa tecnologia não existe até hoje. Como é que não existe, Azaghal? Ondas de rádio? Não existe até hoje? Eu não sei, cara. O que eu sei é o seguinte, who cares? Whatever. O que diferença faz? Exatamente. Bom, o dólar continua menos de R$2, cara. Cara, eu queria saber o seguinte, se hoje, agora, descobrissem que o homem não foi à Lua, que foi uma fraude, o que, que ia acontecer? Não, nada. Uma parada? Ia ter um desfile? Um abraço na lagoa, alguma coisa assim? Não faz diferença, tudo bem. Mas entendeu? Eu quero que as pessoas entendam. A NASA tinha 4% do orçamento dos Estados Unidos, eles tinham tecnologia, e se não tivesse ido à Lua na época, a gente não ia ter a tecnologia espacial que a gente tem hoje, né? Então, quer dizer, é uma evolução natural tecnológica. Nós fomos à Lua, não precisam duvidar. Nós como humanidade, né? Não como americanos, que não somos. Maria Angélica, 26 anos, São José dos Campos, SP. Na leitura de e-mails do Nerdcast 69, as sete faces do Dr. Zaidan, muita gente não entendeu, né? A gente achando que a gente estava chamando de doutor por uma reverência. É verdade. Vocês dizem que o Vince Glotto escreve muito bem, que vocês têm orgulho de conhecer alguém que escreve tão bem, que ele escreveu na seção de colunas, uma coluna sobre hiperfantasia. Mas quem escreve lá é o Eduardo Spohr. Ele é o Vince Glotto, jovem nerd? Não entendo nada, me expliquem por favor, até porque a foto é de um menino de 15 anos de idade. É verdade, o Vince Glotto é o Eduardo Spohr. Ou não. E ele escreve muito bem, em breve venderemos o livro dele na Jovem Nerd Store, né? E é uma lenda. Eduardo Olontra, 28 anos, Rio de Janeiro. Primeiro as caneladas. Calibre 22 é arma de matador porque não dá pra tirar bala de dentro do corpo? Cara, isso não é Hollywood. A gente não tira a bala de dentro de ninguém a não ser que esteja causando risco a alguma estrutura nobre. E antes que reclamem, sim, sou médico e finjo que sei o que estou falando. Bem, vamos parar por aí. O que foi dito é que não dá pra tirar nem que você queira a bala de 22, porque foi. A bala entra e se desfaz dentro do organismo. Ah, o metal se desfaz ou ele se fragmenta em mil pedacinhos? Se fragmenta, cara, ao ponto de, sabe, você não conseguir enxergá-lo dentro de uma poça de sangue que é o seu corpo. Continuando. O cara ficou com 300 tumores na cabeça porque não usou proteção pra fazer tomografia? Óbvio que não usou. Se você usar proteção de chumbo, a radiografia sai branca. Doutor Eduardo Lontra. Eu não sei se você está se fazendo de burro ou se é assim mesmo. Mas o que foi dito é que tiraram a proteção do aparelho, cara. E a radioatividade que estaria contida ali e seria usada só pra fazer o exame, vazou pela sala toda onde o infeliz estava. Não, mas ué, quando você faz um exame, você toma radiação na cara. Você fica radioativo, colorido, você fica, sai brilhando lá de dentro? Você não sai brilhando, você toma um microsegundo de radiação e pronto, ué. Ela atravessa dizendo... você e cata na chapa. Correto, correto. Mas o que eu estou dizendo é que ele chegou lá e a máquina... Você já ouviu falar das máquinas de raio-x que estão com defeito, estão vazando radioatividade? Ah, isso que você está dizendo, entendi. É isso. Não é um microsegundo de radioatividade. O cara entrou na sala, tirou a roupa, meteu a cara embaixo da máquina que estava vazando radioatividade... Depois se vestiu novamente e foi embora. Entendi. Eu achava que você estava sendo só sarcástico, entendeu? Não precisava ter. Eu achava que a sua piada não precisava ter uma explicação lógica. Ela foi engraçada por si só. Mas o Dr. Eduardo não teve aula de sarcasmo 1, sarcasmo 2 na faculdade. Dr. Lontra. Dr. Lontra. Cartuchos em Projeto Mata? Ele não ouviu o Nerdcast. Ele não ouviu, não ouviu. Não viu o que a gente falou. Que... Metade das palavras, a pessoa deve ter chamado ele para uma emergência. É verdade, tava olhando o bip dele, né, o Teletrim, e aí não viu que a gente falou que tinha um projétil dentro do cano, depois a gente se corrigiu. Bom, tudo bem, tenho que dizer que faltou nesse podcast a maior teoria da conspiração de todas, que é a voz por trás da portuguesa. A senhora Azaghal, o alter ego do Jovem Nerd na Night Carioca, mandem suas teorias nerds, tá aí. Tomei antipatia com esse cara, Eduardo. Peraí, o cara ele é médico. Que você é dermatologista. O que houve com você? Você tá desgostoso? Ah, cara, o cara diz que é médico, eu sou médico. Eu sou médico, sei tudo agora. Virou o expert. Ah, cara, não sabe da missa metade e vem contar a historinha aqui no Jovem Nerd. Não sabe o que a gente passa? Alexandre Correia. Estou enviando esse e-mail, pois após ouvir o Nerdcast 72, achei que o programa que começou muito bem com o Nerdcast em telegrafia e depois a mensagem subliminar induzindo os ouvintes a comprarem meu submarino através do link. Olha aí, olha aí, Azaghal, matou! Cara, público seleto, eu fico falando que é um bando de idiotas, não sei o que lá, mas aí, Alexandre Correia fazendo os ouvintes, né, redimindo os ouvintes depois do Eduardo Lontra. No meio do nosso Nerdcast tem uma mensagem em código Morse que o Azaghal colocou. E o Alexandre Correia decifrou a mensagem. O que é a mensagem? Compre no submarino pelo link do Jovem Nerd. Muito ponto. Bem, muito bem. Ele diz, inclusive, você não esqueceram do ponto final da mensagem. Como um bom nerd, entendo de telegrafia e decorei a maldita tabela periódica na sétima série. Uá, uá, uá, uá. Excelente, vamos dar uma camisa pra ele? Não. Então tem que fazer melhor do que isso. Até hoje ninguém achou o easter egg no Nerdcast do Harry Potter. Bruno Cavalcante, Recife, mas mora em São Paulo. Antes de mandar a canelada, saiba que já infectei um colega de trabalho com o Nerdcast. Trabalho numa instituição do governo e, como só tem bons velhinhos aqui, só consegui infectar um amigo, pois novos concursados são nerds, etc e tal. Agora vem a canelada. Primeiro, na capa do Sgt. Pepper's dos Beatles, não tem nenhuma imagem do Deus Shiva, o que deixa a margem para a segunda canelada. A imagem presente é de Lakshmi, deusa da prosperidade e da família, esposa do Deus Vishnu, sustentador do universo na religião hindu. Segunda canelada, justamente porque Shiva não é mulher. Ok, concordo com o meu amigo de trabalho nerd, que como bons nerds associamos o nome Shiva àquela personagem do Mortal Kombat, que era a irmã do Mutaro. Na trindade hindu, os três deuses principais são whatever e tal, não é a Shiva. Ou seja, logo para concluir, existe uma terceira canelada, que seria o fato de que ela aponta para o Paul e ele seria o mais beneficiado e não morto, dando mais apoio à teoria Pose Alive. Você já reparou que toda a estátua, todo o desenho indiano e tal, as pessoas são azuis? Não são todas as pessoas. Tem uma deusa lá que é azul. Várias pinturas e todas as pessoas são azuis. Todas as pessoas são azuis? Ah, por que isso, né? Por quê? Porque quem come esta desta comida natural, que não tem carne, fica azul, falando. A pele perde a vida. Samir, Belo Horizonte, Minas Gerais. Conheci os Nerdcasts através do Braincast do Carlos Merigo, do Brainstorm número 9. Li que ele se inspirou no podcast de vocês para fazer o dele. Aí fui conferir o de vocês. Óbvio que viciei. Muito da hora, já ouvi uns 15. Todo dia vou para a academia feliz com o meu iPod ouvindo Hits Yankees, que dão aquela força na hora de levantar o supino. O cara é chato, né? Você tá chato hoje. Vai! Não, cara, não sou eu hoje. A história dele... Eu não sou eu, você não é você, o mundo não é mais o que era, Jovem Nerd. Só que nos últimos dias, troquei as músicas sem conteúdo, alucino-hipnóticas americanas, pelo Nerdcast. O resultado não foi muito bom. Quase deixei a barra de supino cair em cima de mim. Esse cara tá falando o quê? Que ele é o saradinho que levanta 40 quilos de supino e que aí riu e aí caiu o Nerd... E aí, whatever, né? Caraca, você viu tanta maldade. Eu não vi maldade, achei engraçado. Ele riu, quase deixou o negócio cair em cima dele. Você estragou toda a graça do e-mail. Não tem graça, amigo. Ei, Samir, desculpa, seu e-mail não tem graça. Você tentou ser engraçado, não consegui. Eu achei engraçado. Aumenta o Billy Paul aí, João. Muito bem, sim, voltamos. E vamos falar dele. O cara que pode usar laranja que ninguém vai chamar de gari, né, cara? Cara, o Bruce Willis é o paraninfo de Hollywood, né? Porque nós temos dois paraninfos no Jovem Nerd, né? O paraninfo americano é Bruce Willis, o paraninfo brasileiro, Cenoura Bravanel. Ah, sim, é verdade. Né? Mas vamos falar de Bruce Willis, seguindo aquele raciocínio dos fatos de Chuck Norris, né? Bruce Willis não tem estilo, o estilo tem Bruce Willis. Por falar em fatos de Chuck Norris, eu ouvi um ótimo, cara. Qual? Perguntaram pro Chuck Norris se ele se achava Deus. Ele falou que tinha certeza que não, porque Deus perdoa. O que Duro de Matar fez com o cinema mundial? Antes disso, eu quero perguntar pra ele quantos filmes pornô chamados Duro de Matar existem. Ah, centenas, cara. Não só de pornô, como de comédia também, né? Porque aquele que as pessoas acham que é só em cima uma sátira sobre o 007, com o nosso querido amigo Leslie Nielsen, que fez o Corra, que a Polícia Vem Aí, que se chama em inglês Spy Hard. Então é uma brincadeira com o 007, mas também com o Die Hard, entendeu? As pessoas acham que é só o 007 naquele filme, mas também tem a brincadeira em cima do Die Hard, que é o Spy Hard. Em Portugal, o filme pornô Duro de Matar era o Tira e Põe. Isso é verdade, eu não tô inventando. A comunidade portuguesa vai protestar agora. Mas em Portugal, Duro de Matar, o primeiro filme é Assalto no Arranha-Céu. Sério? Agora você só descobre que é um assalto no final do filme, cara. É verdade. Cuidado que a portuguesa pode entrar e fazer um comentário sobre isso tudo aí. Você só descobre que no final do filme assalto, maluco, assalto no Arranha-Céu. Que excelente. E o 2 é Assalto ao Aeroporto, não é isso, Bia? Aí eu já não sei. É Assalto ao Aeroporto e o 3 é Die Hard 3, né? Vai entender. Mentira, não dá, né? Lançou aqui em 80. Eu vim em 89, ou não? Tu lembra do ano que tu viu o filme? No Carnaval de Reprise. Cara, eu lembro do dia que eu fui ao cinema ver esse filme, cara. Caraca! Cara, eu tava com meu pai, assim, a gente falou assim, porra, vamos ao cinema, vamos. É. Aí tinha duas opções, Nico, primeiro filme do Steven Seagal. Acima da lei, Nico, acima da lei. Acima da lei. Exatamente. E tinha Duro de Matar. Aí a gente, cara, eu fui sem expectativa nenhuma, cara. Eu falei assim, porra, Bruce Willis, né, Gato e o Rato. Tu trocou o garantido pelo mais ou duvidoso, menos, né, cara? Nico é garantido, né, cara? Não sabe o que esperar. É verdade. Cheguei pro meu pai, pô, pai, vamos ver esse do Nico que deve ser mais maneiro. Meu pai, não, vamos ver Duro de Matar, vamos ver Duro de Matar. Cara, eu saí do cinema em estado de choque, meu irmão. Eu fiquei assim, sabe, a minha mãe não quis ir, falou, eu não vejo esse filme, Bruce Willis é de comédia, não tem como fazer filme de ação. Era assim, cara. Quando eu cheguei em casa, cara, eu e meu pai chegamos em casa assim, alucinados. Quando o filme entrou em cartaz lá fora, não tinha foto do Bruce Willis no cartaz. Não, só tinha o Nakatomi. Só tinha o prédio explodindo? Só. Porque eles não queriam vincular a imagem dele, sabe? Que ótimo. Porque o cara é ator de comédia, sabe? Gato e o rato. Eles não querem vincular a imagem dele. Ele vai salvar a Civil Shepard. Como assim? Eles não querem vincular a imagem dele, mas o cara é o ator principal do filme. Ah, cara, eu sei que uma semana depois que o filme estreou, sucesso foda, né? Aí botaram a cara do homem, né? Botaram a cara dele lá na. Eu lado. Também lembro, cara, das cinco vezes que eu vi Duro de Matar no cinema. Cinco vezes? A primeira vez eu fui sozinho e saí andando pra trás. Eu não conseguia andar pra frente, eu andava pra trás. Que maluco, cara. É verdade. Pessoa mais jovem hoje, se assistir Duro de Matar, pode não ter essa, né, essa impressão que a gente teve quando viu, mas é porque na época, né, ele foi realmente um estouro, uma coisa que não tinha nada parecido. Eu assisti o filme na pré-estreia no Leblon 1, quando a pré-estreia no Leblon 1 era meia-noite, e ela acontecia quase todo sábado, então era uma sessão de porradaria naquela época, porque vinha o Stallone numa semana, depois vinha o Schwarzenegger na outra semana. Caraca, eu achei que era porradaria no cinema. Eu não entendi isso. Mas calma, mas nessa época o troço era tão enlouquecido, tinha a fila pra entrar, ninguém respeitava nada. Então tinha uns caras que chegavam lá, como eu, 9 horas da noite, pra assistir o filme meia-noite, ficava lá, era o primeiro da fila, igual um louco pra comprar o ingresso. Chegava assim, 20 pra meia-noite, tipo 11h30, chegava o pessoal do jiu-jitsu ali, os caras invadiam, cara. Não era tipo assim, dava porrada, não. Os caras invadiam a fila. E aí, quando eu tava na frente de todo mundo, cara, invadiu o cinema. Você não imagina como é que era o cinema 20 anos atrás, nesse horário. Era assim. Não, porque o Leblon, ele até pouco tempo, 20 anos atrás, pior ainda, mas até pouco tempo, ele tinha um esquema curral de entrada. Né? Isso. Boiada. Que ele ia socando gente no hall até não dar mais. Isso. E aí abria as portas. E aí, quando tava, cara, na pressão mesmo, o prédio tremendo, aí eles abriam a porta. A galera ali que fazia jiu-jitsu, os caras falaram, Mário, vai ser, não, vou comprar meu lugar. Não, cara, vou chegar lá 5 pra meia-noite e vou sentar no teu lado. O cara chegava 5 pra meia-noite e sentava do meu lado. O cara conseguia chegar lá, comprar um ingresso, um troço esgotado às vezes, e entrava no cinema. Você não imagina a praça de guerra que era o Leblon. E era por cima com esses tipos de filme, né? Ah, sim. E aí, cara, foi a primeira vez que isso aconteceu. Foi no filme do Duro de Matar, foi a primeira vez, por isso que pra mim foi inesquecível. Começou o filme, obviamente, as pessoas sentadas lá, gritando e aplaudindo, né? Aquela coisa toda, né? Das cenas, uma cena, quando ele se joga do prédio e explode aquilo tudo, ele fica com aquela mangueira, né? De apagar fogo e tal. Cara, uma fileira inteira, se levantou no cinema e aplaudiu de pé. Assim, aí eu olhei aquilo foi tão engraçado que aí passou-se o resto do filme todo, várias pessoas levantando e aplaudindo de pé. Como se fosse um teatro, cara. E era cinema. Ai, eu fiquei impressionado com aquilo, cara. Espetáculo. É aí que eu comecei a voltar todo sábado pra qualquer filme, até Tubarão 4, cara. Vai dar o Kane quando apareceu depois da cena que o tubarão come o avião todo, come tudo, e no final aparece mais o Kane. Não, eu estou vivo aqui ainda. Neguinho se levantou e bateu palma loucamente. Hoje em dia eu tenho saudade disso, esse pessoal maluco do jiu-jitsu. Cara, que se diverte, mas isso. Levantar no cinema e bater palma é uma coisa impressionante. É, não, cara, eu me lembro que eu fui assistir Crew. Alguém lembra desse filme? Claro. Pois é. Cara, os caras botaram uma galinha no meio da sessão. Ah, que ótimo. Então vamos lá, vamos lembrar bem. Nós fizemos isso e eu participei. Você? No Arte você? Copacabana. Isso, no Arte Copacabana. Foi em Copacabana, isso? No Arte Copacabana, mas não foi no Cru, não. Foi no Fright Night, na hora do Cara, então, foi, então foram seus discípulos, cara. Porque eles botaram a porra de uma galinha no meio da sessão. Ai, que ótimo. Você jogou tempo, porque no Arte Copacabana tinha dois andares. Então a gente jogou do segundo. É, isso andar, mesmo, porque, isso mesmo. Na hora que o cara... desce aquelas caras igual um vampiro e a gente chegou à porta da galinha. Foi uma confusão danada. Só parou, acendeu o cinema, a polícia chegou no cinema. Eu já soltei uma galinha no meu colégio. Esse dia. A sessão não acabou. Eu já joguei uma galinha no meu colégio. Como assim? Eu era do Grêmio. Escuta isso, eu era do Grêmio. Tinha sido reeleito no Grêmio no colégio. O Zagal era do Grêmio. Você tinha 15 carteirinhas de estudante? Eu tinha 4 e uma delas era Victor Kruger. Muito bom. Já falou aqui. Era outra época mesmo. A gente fez um show de calouros. Aí a gente pegou, recolheu o tênis de todo mundo, as menininhas, sabe que negócio. Aí fomos pro auditório, né? Fizemos várias brincadeiras, dança da garrafa, dança das cadeiras, botar aquela caneta na garrafa, whatever. Aí eu sei que no final, a gente pegou uma garota fazer um truque de mágica, de alçapão. Então a garota pulava dentro do alçapão, era caloura, né? Quando ela pulava, a gente já pega um extintor de incêndio e enchido cone de talco, sabe? Então quando ela pulou, a gente disparou o extintor. Alto. E a galinha, no susto enlouquecido, cagou que nem uma louca em cima da galera, foda-se. Só que a galinha tava amarrada pra não fugir. Ela deu aquele tronco e ficou parado no ar que nem um balão. Que a gente segurava a galinha, ela batendo ar, sabe? Meu Deus do céu. Ainda chamou a garota de galinha sem saber, cara. E hoje é que eu tô me tocando disso. Vamos lá, duro de matar. Duro de matar, né? Historinha, Bruce Willis, Natal. Não, historinha maneiríssima. Sim. Bruce Willis chegando de avião e aí vai pro Nakatomi Plaza. Nakatomi Plaza. Que é um edifício, né, cara? Eu tava uma vez pelo Google Earth passeando lá em Los Angeles e eu achei o Nakatomi Plaza, cara. Você tá brincando. Tô falando, cara. Tô falando. Eu botei aquele negocinho que a comunidade bota legendas. Aí tava lá, Nakatomi Plaza. Aí baixei, era ele. Ele mesmo, era ele, ele existe, ele está lá, cara, muito bom. E aí vem o melhor do filme, porque ele chega de viagem arrebentado, como todo mundo que voa de avião, né? É. E precisa descansar. Então ele tira a blusa, fica de camiseta, lava o rosto, tira o sapato. Mas isso ele já tá na festa. Não, porque ele não tá sem sapato na festa, que ainda é maluco. Não, no banheiro. Ele não tá no banheiro? Ele tá no banheiro. Então, aí ele tirou o sapato no banheiro. É o que eu tô falando. Sim, mas ele, eu tô falando assim, ele não tava lá na portaria, na limusine, você não, falou. Não, ele subiu. É que você falou isso, você não falou isso. Falei. Né? E aí o bicho pega. Exatamente, que chegam os terroristas. Snape. Hans Gruber, interpretado pelo glorioso Alan Rickman. Se você fizer um top 10 de vilões, cara, o Hans Gruber tá no top 10, tá, cara. O Hans Gruber tá. Ele é um vilão, cara. Ele é um vilão memorável. No American Film Coisa, acho que ele tá no 50 e pouco, 50 e pouco. Então, top 10 pra vocês. Mas ele tá na lista do... Realmente tá na lista. Na Alemanha, ele chamava Jack Gruber. É. Por quê? É porque eles não quiseram... Ah, alemães. Eles não eram alemães. Alemão não pode ser inimigo. Eles falavam alemão que não era correto, você sabe, né? Eles falavam um alemão maluco, foda. Schwarzenegger, Volkswagen e Copenhague. Que excelente. Mas então eles pegam todo mundo na festa. Sequestram. Festinha de Natal da empresa. Isso. Só tinha eles no prédio inteiro. Isso. E eles sequestram todo mundo. Menos quem? Ele! McClane. John McClane, que estava no banheiro, descalço, de camiseta. Mexendo os dedos no tapete, a conselhos de um cara que estava no avião com ele. O cara falou que pra relaxar ele tira o sapato e fica esfregando o pé no tapete. Ah, é verdade. É pra dar estática, o cara é o filho da p. E aí ele se esconde, obviamente, né? Sendo um policial, ó, cop, tira. Não era policial, era tira. Era um tira. Tira e foi, né? Foi. Mário, você sabe de onde veio essa expressão tira? Não. Isso é uma tradução livre, né? É porque cop também não é nada, né? É só um apelido, né? Então os caras inventaram tira. Um apelido pra policial. Pegou. Né? Então ele era um tira. E o cara se esconde e aí o filme é naquele esquema espetacular de você ir pegando... Gata e rato. Ele saiu no seriado, mas o seriado não saiu dele. É verdade. Mas é uma coisa que quem sabe escrever bem esse tipo de situação manda muito bem, que é o você indo pegar um a um dos inimigos. Né? Essa é a diferença do filme, né, cara? Porque até então era Schwarza, era Sly, e eles iam de frente pros caras, sabe? É. Uma metralhadora numa mão, lançando foguete na outra. Olha, o filme, ele é importante porque esse filme, ele é considerado o maior clássico, assim, filme de ação dos anos 80, até ter feito no final dos anos 80, que depois ele virou uma certa moda. As pessoas começaram a copiar exaustivamente a fórmula do filme. Ah, é verdade. Até o próprio, que tava brincando aí com o Nico, do Steven Seagal, ele em 90 fez um filme chamado Hard to Kill. Difícil de matar. Entendeu? É do jamaicano, não é? Não, do jamaicano é Marcado para a Morte. Ai, marcado para a Muerte. É muita morte. Passava na foto. Marcado para a Muerte, meu. Somos dois, vamos encarar, somos dois. Toma porrada no negão, cara. Interessante porque, e até depois fugiu a fórmula na partir do terceiro desse último filme também, que é um filme que ele tem muito suspense e ironia, que ele fica num lugar claustrofóbico, fica preso ali naquele prédio e procurando um... entrando por duto, por isso, por aquilo, pra tentar impedir o plano dos caras. Que, como foi bem que vocês falaram, bem diferente do Stallone e do Schwarzenegger, pegava um porrete, entendeu? E enfrentava um exército inteiro. Stallone fazia o exército, dava porrada em todo mundo e saía arrumadinho, bonitinho, né? É, o Schwarzenegger também, no Comando pra Matar, vocês citaram aí. O cara numa ilha, entendeu? Matando todo mundo e ninguém conseguia acertar o cara. Já não, o Bruce Willis, ele não vai de peito, né? Ele vai se escondendo, né? Ele vai usando, exato, tipo, como fosse uma tática pra conseguir eliminando um de cada vez pra poder chegar até o final e o vilão, né? E apanha pra cacete. Porra! Né? Apanha a ideia de tirar o sapato dele pra depois esfolar o pé no caco de vidro é genial. No vidro, né? É muito bom, cara. Roteiro primoroso. Coisa que não acontecia antigamente, porque vidro normalmente no cinema não corta. Não corta nada. Né? Você pode atravessar uma parede de vidro e nada acontece. Pisar em vidro, cair em vidro, nada acontece. Agora ele não, ele passa no vidro e fica esfoladaço. Se esfola todo. E é bom, cara, porque ele é um cara humano, né? É. Tem hora que ele tá embaixo das mesas e o cara tá metralhando as mesas, uh-huh, catando ele. Primeira cena de ação do filme. Assim. É, né? É. Quando ele joga o cara lá de cima, né? Não. É esse cara que ele mata e joga lá de cima. É, isso aí. E aí, cara, o cara tá, sabe, ele tá rezando ali com a arma na mão, meu Deus, não sei o que. Aí o cara passa por cima dele, ele fuzila o cara pela mesa e joga o cara pela janela e ainda no carro do policial que ele tava tentando, né, avisar, né, porque ele não tinha comunicação externa nenhuma. Quer dizer, e aí a situação tensa toda vai rolando por aí, a polícia chegando e tal. Tem uma cena aí específico, cara, eu sei porque eu já morei na Tijuca. E eu sei, pô, que pensei que você ia falar que você morou no Metal Tome Pago. Quando você escuta quando começa o tiroteio na favela, é longe, cara, mas parece que tá na tua janela, entendeu? Uh-huh. O tiro é uma coisa muito alta. Ah, eu moro também perto. E aí eu lembro que... É, pois aí, eu lembro que o policial tava lá comprando rosquinha no Quick Mart, lá no Apu, e tá rolando um tiroteio do cacete, explodindo coisa na cobertura do prédio, Bruce Willis, os caras metralhando ele pra tudo quanto é lado. Cara, e o cara tá na, tipo assim, aos pés do Nakatomi Plaza e não escuta nada, sabe? Coisas de filme, tudo bem. Sabe, eu percebendo isso mais velho, eu falei, pô, cara, essa é demais, os caras tão lá, dentro do prédio é uma coisa, agora mas lá... Los Angeles, cara. Los Angeles tem tiro em toda esquina. É verdade. Bacana isso tudo, que ele era um cara comum, ele não era um super-herói, ele não era um super tira, não era um super policial, um super cara do exército, comandante das forças especiais, mas não era disso. Era um cara comum que se vê numa situação limite enlouquecida, entendeu? Exatamente. E acaba dando certo, né? Então as pessoas até se identificavam um pouco com isso, né? Isso. Diferente do cara, não, esse aqui é o capitão, comandante das forças especiais, sei lá o quê. Então, não, esse cara deve ser foda, tem um treinamento foda. Não, o cara era um cara comum, um tira comum, um policial comum, não tem treinamento foda nenhum, entendeu? Uhum. Isso que é o bacana do filme, né? A diferença é essa, né? Esse último, inclusive, já modificou bem isso, mas esse primeiro, que pegou todo mundo de surpresa, foi isso, né? Uhum. E ainda tem a morte do vilão, um dos maiores clichês de Hollywood, mas mesmo assim é demais ver o Hans Gruber, câmera lenta, despencando, que, pô, é muito bom. Mais, cara, aplausos de pé nessa hora. Mas... Esse diretor, meu amigo, ele tava abençoado, porque ele fez Predador em 87, isso, depois ele fez Duro de Matar em 88 e Caçada ao Outubro Vermelho em 90. Exatamente. Então, ele devia estar pegando uma mulher muito maneira. Porra, não é possível, meu irmão. Ele fez o melhor filme do Schwarzenegger pra mim, que pra mim é Predador. Depois ele fez o melhor filme que o Bruce Willis já fez na vida, que foi Duro de Matar, e depois ele fez o melhor filme que o Alec Baldwin já fez. Caçado vermelho. Ai, muito bom. Então o cara tava muito bem, cara. Depois ele deu uma sumida, né, Mário? Eu acho que foi a época, né? Porque quando o cara, ele fica muito especializado no estilo de filme, né? E às vezes ele não consegue fugir disso. Hollywood tem esse problema, né? É. Não vou nem dizer que a culpa seja dele. Se você pega aquele ator que ele só pode fazer o médico, ele é médico a vida inteira. Ele não consegue fazer mais nada, entendeu? Por mais que ele tenha a capacidade de fazer outra coisa. Isso acontece com diretores também, né? Poucos são os diretores que conseguem flertar em todos os campos, né? O Michael Bay tá difícil, nessa, né? É. O Michael Bay não tem qualidade mesmo, né? aí é até sacanagem, né? Tem raro de todos os que fazer, tipo, o Spielberg consegue, né? Ele conseguiu, né? Ele consegue fazer uma lista de Schindler e consegue fazer um ET, né? Quer dizer, são filmes bem diferentes, né? Então, quer dizer... O Lucas também. O George Lucas. Ele consegue fazer um cagalhão Star Wars e de pato. Ele caga tudo, de todos os tipos. Thank you. Duro de Matar 2. E o segundo filme é meio que uma cópia do primeiro, né? O primeiro deu tão certo que eles pegaram o segundo filme e só botaram no ar, mas, tipo assim, usando aviões e não mais um prédio. Mas é a mesma coisa, é a mesma história em relação ao primeiro filme. Exato. Oh, mais eles transferem para o aeroporto, o prédio para o aeroporto. É a mesma coisa, mais uma situação tensa de sequestro de um local, só que dessa vez é muito maior, no aeroporto, em que, né, terroristas é... Na verdade, eles não sequestram o aeroporto. Não. Eles tomam conta das comunicações. Não, não, eu sei, mas, por exemplo, eles estão controlando algo... Eles sequestram os aviões sem estar no ar. É, exatamente. É. Eles tomam controle da torre e eles... De fora, de uma igreja. Exatamente. Perguntou o meio do filme. Quem não viu tem que ir pro inferno, né, cara? Porra, 1990, irmão. O John McClane foi lá buscar, né, a mulher... Uma coisa dele. Legal em relação à esposa dele é que a situação dele matrimonial não é boa. No primeiro filme eles estão, né, esquisitos. Ela tá usando o sobrenome do Nakatomi lá, do japonês. Que Nakatomi, cara? Whatever, cara. Ela tá usando o sobrenome de solteiro dela. Genaro. Genaro. E no segundo filme eles estão melhorzinhos, né, assim. É. Do primeiro pro segundo filme eles se acertaram. Porque... A mulher, o cara salvou a vida da mulher, tem que, né? Exatamente. Tem alguma coisa. Tem que atribuir. E no terceiro ele troca ela pelo Samuel Jackson, né? O terceiro, acho que ele já tá divorciado. Não, já tá. Tá. E quem dirige o segundo filme é o Renny Harlin, né? Que também teve uma carreira que começou bem legal e também se arrebentou todo. Mas esse foi mulher. Esse aí foi mulher. Foi a Gina Davis. Que acabou com a Gina Davis. Tem uma grande atriz também, ganhou Oscar também, quer dizer. Não, mas era uma boa parceira, porque a Gina Davis ganhou Oscar, né? Mas como esposa, ela fudeu o marido, meu irmão. O começo da carreira dele, assim, o mais importante filme que ele fez antes do Die Hard foi a quarta parte do filme do Fred Krueger lá, o Pesadelo em Elm Street, né? Ele fez, fez o 4, que não é grande coisa, ele fez o 4, que é o Dream Master, ele fez o 4 filme. Aí depois ele fez o Die Hard, pô, beleza. Aí ele fez o Cliffhanger, que é aquele do, que é muito bom, com o Stallone. Não, cara, não é nem muito bom, nem uma merda, foda, é passável. Ah, não, cara, é muito maneiro. Não, é muito maneiro. É muito maneiro. É teste, calma aí, é teste. É muito ruim. Foi o filme que fez o Stallone voltar, cara, a Hollywood. Isso, isso aí, ele tava desaparecido. Não, é muito ruim. Passa. No final... O importante é que o filme deu dinheiro. Se deu dinheiro, não adianta. Você pode falar o que for. Pode falar, quer ver a merda, mas deu $1 bilhão, não tem jeito, cara. Faz sucesso, vou fazer outro. É, e aí, depois disso, ele casou com a Gina Davis, aí fez aquele filme da Ilha da Carta da Corcada, que ele queria voltar à pirataria, cara, né? Caraca, passou era do esse. TV. A gente tava aquele vendo. Aquele filme é muito ruim, pô. Cara, é muito ruim, a Gina Davis, parece que ela reverteu 18 anos da vida dela. Voltou pra antes da rosca, cara. Botar Matthew Modine como protagonista de filme de ação. Caraca, Matthew Modine, cara. Com protagonismo de ação, cara. Não dá. Aquele filme é todo errado. Não tem jeito. Tem uma hora que ela dá uma volta com a corda, pendurada na corda. Caraca, essa cena é espetacular, cara. Cara, ela sem jeito mandou lembrança. Sabe quando o pirata pula e vai com a corda e dá uma volta no barco inteiro e cai lá no Jack Sparrow, sabe? Rápido. A mulher vem, fala, agora vai. E ela no meio do caminho, ela não, o dublê, né? Pulso tá acabando e começa a pedalar no ar assim pra chegar. E no final estica o corpo todo pra botar a pontinha do pé no negócio. Cara, muito, que cena horrorosa, muito cara. Muito ruim. Ele queria botar a mulher como protagonista de filme de ação. Queria inventar essa moda de mulher se dar porrada e tal. Que hoje em dia até é uma coisa que já tá mais aceitável. Mas na época... A Gina Davis ganhou um Oscar pelo Turista Acidental. Quer dizer, um filme de drama, que não tem nada a ver. Ela era uma atriz dramática, não era uma atriz de ação, né? Nem é. Não era e nem é. Ela voltou, não, agora ela tá na televisão, até fez aquela série que ela faz a presidente dos Estados Unidos e tudo mais, que ganhou agora até prêmio, né? Ganhou um Globo de Ouro aí e tudo mais. É, né? Mas foi pro saco. Dizer, mas você vai. Foi pro saco já a série. É, mas ganhou prêmio. Ganhou prêmio. Então, quer dizer, ela é uma boa atriz. Ela não é uma má atriz. Tem que saber escolher melhor os projetos, né? E o marido também, né? É porque esse filme da Garganta Cortada, cara, eles chamaram Harrison Ford pra fazer. Só que ele deve ter visto o roteiro e falou, pô, eu não vou fazer esse papel merda de sidekick dessa mulher com cara inchada. Aí, pô, meu irmão, o que aconteceu é que a Carolco, que era o estúdio, faliu por causa desse filme. E o filme era maneiro. Se não era, não, vocês estão malucos! Não, cara. Não, você tá viajando que é sua infância. Se o filme fosse feito por um protagonista forte, né? Não fosse de nada. Se botasse o Bruce Willis, ia ficar maneiro. Se tivesse dinheiro. Ah, Bruce Willis de pirata, meu Deus do céu. Tá maluco, cara. Bruce Willis de pirata, não é. Era demais, cara. Era demais. Cara, eu lembro que eu fiquei muito tenso, cara, quando o cara aumenta a pista em 200 metros no computador, sim. Cara. E o avião acha que a pista tá... Não, ele abaixa a pista. Isso. Ele acha que a pista tá 200 metros abaixo do que ela vê. Meu Deus, eu vou bater ele! Muita atenção. Não, e o Bruce Willis, ele manda muito bem, cara, nesse filme, porque nessa cena que o avião explode, né? É. Que ele tenta sinalizar. Isso. Assim, tu vê um certo desespero ali, cara. É muito bom. Ele pega as tochas assim, muito tenta maneiro, sinalizar, cara. E o avião passa, explode. É muito maneiro. E também quando tá vindo o avião do Coronel Speranza. Que nome espetacular pro personagem, cara. Foi o Stallone que escreveu isso aí. E ele tá saindo de uma grade pesadíssima na pista, o avião tá chegando, ele se esgueirando pra sair também, o avião, ele consegue sair, o avião ainda bate o pneu na grade, ele tinha acabado de sair, pô, é muito bom, assim, essas cenas de... Não, a melhor cena desse filme é quando ele ejeta. Ah, sim, peraí, mano. Pelo amor de Deus, cara. Olha só, eu sei que aquele avião, tipo um C-130, avião de carga que trouxe o General Speranza... Não tem acento ejetor, sabe? Mas foda-se, sabe? Os caras estão lá ali naquela tensão, eles trancam ele lá, jogam... Chuva de granada, cara, eu nunca tinha visto isso. E a cara do Bruce Willis olhando para as granadas, cara... Ele é demais, cara. Aí ele só vai botando aquele cinto de segurança, pá, e se ejeta, gritando, explosão. Isso é duro de matar, né, cara? Bruce Willis gritando com a mega explosão atrás dele, né, cara? É demais, cara. Sabe quem ele enfrenta nesse filme? O T-1000. Ah, é? Do Robert Patrick. É. Ele é o pintor todo de branco lá naquela parte de obra, né? Aquela parte de obra é sinistra, que ele leva o controlador sinistra, de voo com cara. Ele. Isso. Pra ele tentar derruba bastante. Fazer uma conexão. É, vamos pra outra torre. E foi nesse filme que ele tomou gosto por lutar em cima de aeronaves. Verdade. Tem outra cena muito bem pontuada nesse filme. É uma cena boba, que é a cena que ele tá querendo provar que aquele exército. Ah, sim. Os caras eram fake, né? E que eles estavam usando bala de festim. Aí o cara não é bala de festim, nada, não sei o que, Ele, pega a metralhadora. Tipo assim, nego, sabe? Os policiais já teriam um. Porra, fuzilado o Bruce Willis. Mas eles ficam todos esperando ele provar o ponto dele. Olha aqui, ó, é fechinho, filha da puta. É uma cena muito bem pontuada, que é coisa de duro de matar, meu. É mentira, mas vale a pena pelo estilo dele. E a cena final que... É a cena final é que tudo, é espetacular, né, cara? Ele lutando na asa do avião. E o General Speranza tá fugindo. Sim, num Boeing. Com os terroristas, num Boeing. E aí ele consegue abrir o tanque de combustível, a torneira que tem na asa, que eu nunca tinha visto essa torneira. Ele abre o tanque de combustível, cai da asa. E aí pega o isqueiro. O avião decola. E ele explode aquela merda toda. E pica aí a bola. Joga o isqueiro e só vem aquele rastro de fogo chegando na asa. Mais uma explosão de gigantesco. Não, mais explosão e ele ilumina e marca a pista, cara. Puta que pariu, aplauso. E aí os aviões começam a pousar com a pista iluminada. Olha ali, a pista de balanço. Ainda tem que eu falei, vai em fila. Sem controle. Que os aviões... É não por si. Não tem torre. É porque os aviões já estavam... Não tem nada, cara. Que os aviões já estavam sem combustível, né? Porque nessa época não tinha essa história de você desviar para outro aeroporto. Não. Era naquele ou morre. Na época, até bem pouco tempo, ele foi considerado o filme onde mais se morreram pessoas. É verdade. Né, quantidade. É verdade. Eu não sei como é que tá agora. Agora tem 24 horas. É verdade. Ele explode dois aviões, meu amigo, cheio de gente. Que tem poucas pessoas, igual o acidente tem aí. Esse era um dos filmes com maior body count. Eu lembro que eu também tinha visto isso. 24 horas agora na sexta temporada pra começar morrendo. Não, peraí, é o spoiler aí. Ô, spoiler, rapaz. Duro de Matar 3? Não é Duro de Matar 3 o nome. É uma merda foda. Duro de Matar com... Como é que é? Duro de Matar 3, uma merda foda. Die Hard with a Vengeance. Antes de mais nada, o filme não foi nem escrito pra ser Duro de Matar. Ah, não? Não, foi escrito... O nome do filme era Simon Says. Era. Isso era Working Title, não era? Não. cara escreveu um filme que era a história do cara mandando e o outro fazendo, e esse filme ficou disputado entre Duro de Matar e Máquina Mortífera. Sério? Verdade. Que beleza, hein? Tem que dar a entender como é que pensam esses executivos norte-americanos, como é que eles pensam, né? E a gente não consegue entender porque não tem lógica nenhuma no que eles pensam. Eu até fico tentando eles entender. Eles pensam? Como é que tá certo algumas coisas e tá errado outras, né? Que é impressionante. Primeiro filme, eles gastaram 28 milhões pra fazer o filme. E o filme, ele deu uma renda de... Ele faturou 83 milhões nos Estados Unidos. Não, bom investimento. Melhor que a bolsa. Quer dizer, não, porque vocês entendem. Pô, o filme deu 400 milhões. A relação de custo-benefício, ela é pensada da seguinte forma. Não adianta você gastar 200 pra fazer um filme e ele dá 400. É claro. Pô, ele deu o dobro, beleza. Mas você teve que gastar muito dinheiro pra fazer aquilo. É muito melhor você gastar 20 e dar 80. É claro. Que você na hora de você captar a grana, foi muito menos. E é um risco captar menor. Risco menor, isso aí. Então, quer dizer, na proporção, o primeiro filme foi um grande sucesso. Ele faturou 83 pelo mundo, 83 nos Estados Unidos e 55 pelo mundo. Aí no segundo eles se empolgaram, né? Falei, porra, o filme custou 28, deu 83, né? Aí eles gastaram 70 pra fazer o segundo. Uhum. Já esperando dar 300, né? Aquele pensamento deles. Não deu. O filme deu 117, quer dizer, nem deu o dobro. Foi bravo. E aí eles falaram assim, pô, e essa fórmula já perdeu, já não tá dando mais certo. Porque a gente copiou exatamente o primeiro filme no segundo e não deu o que a gente queria que desse. O filme deu lucro, obviamente deu lucro. Ele fez até 122 pelo mundo. Fez até mais pelo mundo que nos Estados Unidos. Não é isso que a gente queria. A gente queria que desse 300, mas não deu. Então, mudaram a fórmula. É por isso que inventaram de fazer o terceiro filme com uma fórmula diferente do primeiro e segundo e chamaram o primeiro diretor. O John McTiernan voltou pra dirigir o terceiro filme. Ele voltou, só que com um roteiro completamente diferente. Bruce Willis sozinho não está dando mais, né? Deve ser pensado assim. Quem nós vamos colocar? Vamos colocar Samuel Jackson, que é a sensação, Pulp Fiction, as pessoas vão lembrar do Pulp Fiction, vão ver. Exatamente. E Jeremy Irons! Olha! Que pariu, né, cara? Cara, sumo do overactor, botaram Jeremy Irons pra ser o vilão, cara. Só faltou o Peter Coyote, cara. Não, o Jeremy Irons é um grande ator, hein, gente? Mas ele, não, eu sei, mas ele dá uns gritos James muito bons. James Cronenberg, entendeu? Tem grandes filmes, você já né, viu o de Dungeons and Dragons, Dungeons and Dragons. Mas todo mundo tem um Dungeons and Dragons pra contar na vida, né, cara? Mas o Jeremy Irons consegue ser overactor até no Rei Leão, compadre. Olha só, peraí, deixa eu botar um trecho do Rei Leão. Olha só que beleza, Jeremy Irons. Idiots, there will be a king. Hey, but you said I will be king. Stick with me and you'll never go hungry again. O mais engraçado, esse filme é o nome do Samuel Jackson, que chama Zeus, né? Zeus. Esse aí o Stallone deve estar participando também, né, cara? Deve ter um dicionário de nomes do Stallone em Hollywood. Agora, o que aconteceu também no terceiro foi o seguinte, como Velocidade Máxima tinha feito muito sucesso em 94, né? Uhum. Eles quiseram fazer o Duro de Matar, que foi em 95, com bastante bomba, com explosão, porque o lance de explosivo tava na moda, porque Velocidade Máxima rendeu mó grana e tal. Então eles quiseram fazer isso. Que o Velocidade Máxima, não sei se você sabe, né? Ele é influenciado pelo Duro de Matar. Isso que eu acho mais engraçado pra tu ver, né? O Velocidade Máxima foi feito, os caras tentando imitar o Duro de Matar. Pra tu ver como é que. E aí os caras do Duro de Matar resolvem imitar o Velocidade Máxima. Quer dizer. Se vocês forem perceber, todo mundo tá falando que o filme é horrível e tal. Cara, eu adoro o terceiro também. Eu não acho horrível também, não. Cara, se vocês forem perceber, o filme tudo, parece, cara, que ele tem duas partes. A primeira parte é perfeita, cara. Até ele descobrir a porra toda e tal. É, isso é muito bom. Eu gosto também. É muito bom. O final, a segunda parte, é que dá uma caída. Dá uma caída. Mas o filme tem cenas espetaculares. Aquela cena do carro, que ele dá um 360 no carro atirando, cara. Eu nunca vi essa porra de filme nenhum, cara. O cara arranca os fios aí e se segura. Faz um cavalo de pau, meu amigo. Dá um 360 atirando. Mas aí você já conhece. Poxa, eu também já vi isso com o Stallone fazendo isso de moto, o Tom Cruise fazendo isso de moto, Missão Impossível. O Stallone faz uma porra impossível. O Stallone dá um cavalo de pau e consegue continuar com o carro andando de marcha ré. Atirando. Depois dá um cavalo de pau e volta ao normal. Exatamente. Eu achei. Pô, o Stallone cobra, cara. É burro. Mas olha só, no Duro de Matar 3, até a primeira temporada do 24 Horas é uma coisa meio Duro de Matar 3. vez, que é o cara tentando cumprir um objetivo e aproveitando para se vingar do outro cara, sacaneando ele nesse objetivo. Então, o Jeremy Irons é o irmão do Hans. É o irmão adotado, aquele, né? Aquele tira maldito. É, são alemães e os dois ingleses, né? Aí, ele, quer dizer, faz o essa brincadeira do Simon Says, né, que em inglês é um termo para o chefe mandou, isso. Não é isso? É. O seu chefe mandou. Seu chefe mandou. Lá eles falam Simon Says, é. Sei lá quem é Simon, mas aí botaram... American Idol. Mas botaram... Não é Simon? Mas aí botaram o nome do personagem de Simon de propósito, né? Então ele mandava o Bruce Willis ir pro bairro negro xingando todos os negros com a placa no peito. Mandava ele pra cima e pra baixo com um monte de enigmas, com bombas, aquela bomba daquele líquido sinistro, né, que explodia muito mais do que o normal. E essa parte realmente é divertida. Ele, o Samuel Jackson, botando galão d'água, né? Tá muito divertido, cara, realmente, você fazer isso. Essa parte do elevador é espetacular, cara. Ele entra com cinco essa bandidos no elevador. Cara. Essa parte é todo mundo tiroteio alucinado. Mas cara, é um tiroteio mundo. No menor espaço físico possível. Exatamente, isso é muito bom. Mas é o que eu digo, boa. Cara. Você não pode pegar um videoclipe e dizer que o filme é bom. Eu sei. Porque o filme, sei lá, tem 10 minutos, você botar corrido, 10 minutos de coisa boa. Não, eu sei. É pra do navio, já tá mais caído. Do navio, eu saí, fui embora. Não. Foi embora do cinema. Não, não, chega, não. Tem a coisa legal que... Eu não sei como terminou até hoje. Se o segundo filme tivesse dado o dinheiro que eles esperavam, o terceiro filme iria repetir a mesma forma do primeiro e segundo, e aí seria na água, você saberia? Seria John McClane. Esse boato, o Mario tem razão. É boato, não, eu vi um milhão de vezes esse boato. Sério, como é que era o negócio? Ia ser num cruzeiro? Velocidade máxima 2? É. Eles pegaram e deram pra velocidade mais isso, mano. Isso roteiro. Mas eu tinha ouvido, na época do filme, eu lembro que eu ouvi esse boato. O terceiro vai ser no Mario. Eu ficava, caralho, que merda, como? É. Como, né, cara? Agora, você sabe qual é a coisa mais interessante? O terceiro filme aí que ninguém detesta foi o filme que mais deu dinheiro pelo mundo, você sabia? Que tinha Samuel Jackson, cara. É, deu 261 milhões de dólares. Agora, nos Estados Unidos, ele só deu 100 e custou 90. Você imagina o desespero que deu neles? Que rasgar, eu lembro que eu fui ver o filme. Por isso que a franquia ficou parada quase 12 anos, né, cara? É. Eu lembro que eu fui ver o filme na expectativa do Jules, né, cara? Falei, caralho, Samuel Jackson, aquela cabeleira irada. É. Cheguei lá, o cara cabelo curtinho, fiquei decepcionado. Achou que ia ver o Jules. De terno, galotinha preta. Cara, eu achei os diálogos desse filme os mais engraçados de toda a série. Porra, eu achei muito maneiro os diálogos dele com Samuel Jackson. Eles falam fuck o tempo inteiro. Entendeu? É o tempo inteiro, fuck, fuck, fuck, fuck. Tá que nem o Scorsese, é, né, cara? Dá pra montar um filme com fuck. Cara, é muito maneiro. Pro Suíza, o próprio Suíza falou que não voltava o personagem, falou que só voltava o personagem se morresse. É, né? Porque eu falei, lembro. Só volto morrendo, senão eu não volto mais. Mas ainda o filme tem seus momentos. Tem o Bruce Willis se arrastando de apanhar naquele navio, que é, né, um momento bonito de se ver. Ele tá o mais ensanguentado de todos os filmes, né? É, mas cheio também, de graxa. Mas como as Azaghal falou, não sustenta um filme, ó. É, cara, o filme de Feliz da Vida não é feito de momento, né? É verdade, é verdade. E o final é horrível, aquele finalzinho. Eu não sei. Sem clímax, senão o Azaghal não sabe. É spoiler pra mim. Eu nem lembro o final, só pra sair, isso não é belga. Muito bem, se você ainda está ouvindo e não viu Duro de Matar 4.0, né? Você 4. Entendeu? 4.0, né? Meio tecnológico, né? Assim. Exatamente. Então, desliga agora porque vamos entrar na zona de spoilers! Muito bem. Todos entusiasmadíssimos. Nós estamos todos aqui reunidos juntos. Nós acabamos de ver o filme. A gente acaba. Esse momento do Nerdcast é o momento que a gente saiu do cinema. Estamos malucos pulando e batendo a cabeça no teto. Muito bem, crianças, o que nós estamos sentindo que eu não sei expressar em palavras? O filme é foda, rapaz. O filme é foda. Porque a gente. Quando eu soube que ia ser PG-13, né, que é aquela merda, aquela censura babaca lá dos Estados Unidos, eu achei, puta, vai ser fraco. Mas impressionante como a coreografia do filme de luta é espetacular, meu amigo. Fiquei e alucinado. Fala o que que... Repete o que que você falou lá no cinema. Tá. Não, porque eu tava pensando, porra, o dia mais feliz de qualquer mulher é o dia do casamento, igreja, aquela palhaçada toda. É. Pra mim, o dia mais feliz da minha vida é ver Duro de Matar com meus amigos. Porra, casamento, caralho. Cara, é muito bom as caras e bocas do Bruce Willis, cara. É demais, cara. Esse foi o filme... Canastrão total, né? É. Como deve ser, né, cara? Esse foi o filme, né, que os caras rasgaram o roteiro e falaram... Eles tiraram a coleira e falaram, vai! Tava solto, que roteiro, cara. Bruce Willis, precisa de roteiro. É que eles falaram, cara, foi o filme das frases do Bruce Willis. Não, né? É só isso também, você parar pra pensar que esse filme não tinha roteiro mesmo. Os caras pegaram um conto da revista Wired e criaram um filme em cima de um conto. De duas páginas de revista virou um filme de 2 horas. Pra vocês verem. Eu vi no início, tava baseado em alguma coisa. Uma reportagem da revista. Uma reportagem, isso. Então, é uma reportagem sobre o que aconteceria se alguém dominasse essa parte toda tecnológica nos Estados Unidos, entendeu? Sem precisar ter ataques de Bin Laden e outras coisas mais. Era uma reportagem, uma crônica normal, que você lê na revista Veja da vida. E criaram um filme de 2 horas através disso. Isso aqui é muito bom, cara. Alguém tem que filmar isso. Pois é. Chama o Bruce Willis, que não precisa de roteiro. Pra você ver, né, cara, isso, né, Bloed, mostra como é uma merda essa porra de integração de sistemas, né, cara? Nego tá integrando tudo, é muito facilita, vamos juntar tudo numa rede só. Pra você ver o que que a gente falou assim, porra, se fosse no Brasil aquele negócio de botar todos os sinais verdes, cara, a gente tava salvo, né, porque o cara tinha que de sinal em sinal lá, tem um maluco correndo tocando pra aqui. Não, e aqui já é um foda-se pro sinal, né, cara? E tem duas coisas interessantes no filme. Uma, vai deixar os nerds super felizes, pois o vilão é nerd, o ajudante Robin do Bruce Willis é nerd. A própria Meg Q é um tipo de nerd, que dá porrada, mas é super craque em computador. A Meg Q é até a carreira, né? Tinha carreira de russo. Não, a Meg Q, você sabe, ela nasceu no Honolulu, ela é havaiana, e o pai dela é americano, conheceu a mãe dela na Guerra do Vietnã, trouxe ela para os Estados Unidos, casou com ela e ela é o produto disso, pra tu ver. Meu Deus! Aquilo que a gente vê tipo de Vietnã nos anos 70, que o americano se apaixona pela vietnamita, meio putinha, ela é esse produto, isso existe. É uma realidade. A guerra do Vietnã é a Maggie Q. Vilã de volta até o joelho. Ela nasceu no Havaí, né? E ela tá ganhando espaço. Ela foi uma coadjuvante no Missão Impossível 3. Vocês lembram disso? Ela era uma daquelas agentes que no começo do filme que ajuda o Tom Cruise naquela primeira missão. Ah, sim. Isso. Falando em Missão Impossível 3, Marabad, uma coisa que eu queria lembrar. Porque esse vilão, né, hacker e tal, ele era um, assim, não é um vilão de porradeiro, né? É um nerd. É um geek, né? Não, é um geek, tanto que ele fica revoltadinho, não querem acreditar no que eu tô fazendo, então eu vou mostrar que isso pode acontecer. E aí justamente tava lembrando a Missão Impossível 3, do Philip Seymour Hoffman, que também fez um vilão calmo, mas ele é um... Sabe, puta ator! Você quer comparar um ator com... Esse cara apresentador do American Idol é o vilão do... Ele é, tipo assim, a única, assim, é o que há de pior no filme é esse vilão. Ele é muito ruim. Não, e substituir o Alan Rickman é impossível. Não, mas ele é muito ruim, ele é um péssimo ator, parece que veio da Malhação, entendeu? O Bruce Willis, ele tem tanta força porque ele segura essa péssima atuação do cara. Não, tanto que até o final do filme, né, tipo, na cena final, já que é pra entregar mesmo, sempre tem um combate legal entre o vilão e o Bruce Willis. Não rolou. O Bruce Willis prefere dar um tiro nele mesmo do que no cara. Porra, eu vou dar um tiro em mim mesmo, porque tirar esse cara é uma merda, porra. É covardinho, o cara é ruim demais. Mas isso então porque o vilão, como o Jovem Nerd falou, ele é um nerd. Assim, ele não ia ter nenhuma... como que eu vou dizer? Nenhuma resistência em relação ao Bruce Willis. Então, realmente, no final do filme, é legal ele dar um tiro no próprio ombro pra pegar no vilão. Mas, assim, eu tava esperando alguma coisa... Sei lá, ele levantar do saco preto atirando em todo mundo. Tipo Alan Rickman caindo no prédio, assim, louco, né? Porra. Muito bom, né? Sabe o que eu acho engraçado? Qual era o poder? Porque um vilão tipo Dr. Evil, ele tem que ter alguma coisa que faça os capangas respeitarem ele, né? Ele tinha o Octopus Pride preto. Não, ele vai virar um robô e vai matar todo mundo. Ele já paga a conta do banco. Se ele obedeça, senão eu zero a conta do banco de vocês. É verdade. Ele, ele era um super hacker, mas quem trabalhava pra ele? Os outros caras que ficavam façando. Ele só ficava dando ordinha. É, é, gente, manda, cara. É verdade. Que poder que ele tinha de persuasão com... Ele tinha administração, ele tinha um MBA. Você não sabe quem eu sou. Ele fica, você não me conhece. Você não sabe com quem você está falando. Exatamente. E a participação do Kevin Smith é qualquer coisa, né? Ah, é demais, cara. É muito bom. Ah, lembrando o Will Ferrell no Pedaço de Bom de Bico, né? O Meatloaf, ele pede, não é isso? Igualzinho, morando no porão lá embaixo, no seu centro de comando, lá Star Trek, misturado com Star Wars, misturado com tudo ali. Muito parece muito escroto, né, cara? Bruce Willis debochando foda na cara. Você brinca de bonequinho. E a piada do Star Wars é ótima, né? Não, eu nunca gostei do... Você gosta de do Fett, né? Sets. Não, eu gostei mais de Star Wars. Muito bom. E uma coisa que mais que eu... O Kevin Smith parecia à vontade, né? Parecia que era ele mesmo ali. Ah, né? Ele se amarrou em gravar, né, cara? Ele escreveu no blog dele, ficou maluco. Ele achou foda. É porque não se esqueça do Kevin Smith. Ele é fã do Bruce Willis como nós, cara. É lógico, porra. Agora eu tenho uma pergunta aqui pro Mario, pro Mario Abate, que ninguém me respondeu até hoje. Por que quando passava a chamada na Fox, o Duro de Matar 1 tocava a música do Conan? Isso aí acontece em várias coisas na Globo. Eles gostam de uma música, então eles pegam aquela música, usam em tudo que é trailer, em tudo que é filme. É impressionante. Aquela então que, do Adagio, que é usada no Platoon, tudo que é filme que tem trailer, que tem uma coisa meio triste, põe a porra da música. Entendeu? Isso acontece direto. Tem aquela música do White Earp também, usam várias vezes. Então o que acontece? O problema é que é a falta de criatividade do cara que tá fazendo a chamada. Ou então o cara é tarado pela música. Vamos botar, beleza. Eu acho que esse esquema, porque eu tenho um amigo meu, que o irmão dele trabalhava na Globosat faz anos. E ele usava Rush pra tudo. Tom Sawyer, direto. Você via o comercial do Sport TV com Tom Sawyer, com música do Rush, era o irmão desse cara. Então, o Bruce Willis, ele foi precursor dessa fórmula. O primeiro filme, ele é um clássico mesmo. Esse filme, ele não tem nada a ver com o primeiro filme. Ele não tá no espaço claustrofóbico. Não tem o suspense e a ironia que tem no primeiro filme. Na verdade, eu acho que esse filme, ele começa meio que nem o antigo, porque ele tá no apartamento, depois entra no carro. Mas eles tem tentam, um momento... Né? Não, tem um momento que ele fala assim, acabou o velho Duro de Matar, agora é o novo. Quando ele entra naquele carro e joga o carro no helicóptero, cara. É que lá acabou o antigo filme agora. Outra coisa, novo, 4.0 é agora, ó. E tem uma autorreferência interessante no filme, que ele tá conversando com o Justin Long no carro, que é o parceiro dele no filme. É o Júnior? É o Sandy Júnior? O Sandy Júnior. Ele falar assim, é bom, gostei. Ele é um bom ator até de comédia, fez várias comédias. Ele teve naquele Olhos Famintos, que é um filme de terror. Mas enfim, ele fala assim, pô, por que você faz isso? Aí ele fala, porque eu tô fazendo isso porque eu sou o último. Não tem mais ninguém fazendo. Quando não tiver ninguém fazendo, o que tem que fazer sou eu. Pois e é uma autorreferência hoje em dia, que não tem ninguém mais fazendo esse tipo de filme, entendeu? Verdade. O Stallone tá ensaiando, talvez, um retorno aí com o Rambo, que a gente sabe como é que vai ser. Então o Bruce Willis, ele é o homem do exército só. Cara, a gente sabe como é que vai ser, porque ele já viu o teaser trailer, cara. Mas vai ser cortado, hein? Ele decapita um cara, é demais, cara. Você viu? Uma ancha aérea com 5 centímetros de distância. Um cara com uma ancha aérea, essa distância que eu tô de você. Ele liquidifica o cara com uma .50. Isso não, é ignorância total. Ele arranca o pão. Caraca, ele arranca cara a mão. Assim. Esse filme, cara, vai ser censura há 40 anos. Meu Deus, então, voltando ao Duro de Matar. Pra mim, o ponto alto do filme é ele metendo a porrada na mulher. Foi demais, aquilo, cara. Aquilo foi muita ignorância. Não, o filme é definido por uma frase que ele repete várias vezes, que é, ou você faz o que eu quero, ou eu vou te matar de porrada. Tanto que no filme usaram computadores, muitos teclados, e na mão do nosso amigo John McClane, o teclado vira uma arma, né? Ele tem dá um cacete na mulher com o teclado. Ele pisa na cara da mulher, cara. A mulher deitada no chão e soca. Tá acordada ainda? Bom, caralho. E a cena é tão brucutu que ele pega um carro e alta velocidade. A mulher tá toda massacrada. Ele dá uma freadona e atropelar ela, não. Ele quer esmigalhar a mulher na parede. Ele não quer parar. E, né, temos a cena mais true lies do... cara que pisava no esquerdo. Aí que pivô tem aquele. O cara destruiu a cidade pra pegar um caminhão. Olha só que eu comentei com... Isso aí me incomoda. O que me incomoda é ele entrar debaixo do viaduto com um jato. Era o Maverick. Era o Maverick com Iceman na cara. Cara, porque é muito engraçado porque eu tava comentando com o Blue Hand. Cara, assim, a cena é demais, né? Sabe? Brucutu, anos 80 total, com efeitos especiais, né? A diferença. É muito empolgante como ela termina e tal, mas depois que a gente analisa... É uma esculhambação, né, cara? Você vê assim, caraca, o cara veio com um F-35 pra derrubar um caminhão, o cara destruiu milhões de dólares de propriedade da rodovia... Perdeu a porra do avião! E ainda perdeu a porra do avião, cara! Atirando um caminhão, cara! É muito interessante bom. Que o Bruce Willis se joga naquela rampa de concreto como se fosse uma rampa de plástico, né? Poxão! Tô com medo, né? Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Eu tô com medo! Já é demais quando tá caindo tudo e o viaduto cai na frente dele, faz uma rampa... O caminhão continua indo! Cara, é muito bom, cara! Aí, mas ele conseguiu descrever, né? É, tipo assim, tu, o que essa cena representou no final, quando ele sai todo fodido e... Escapei. É, cara, isso diz tudo. O maneiro do filme é isso, né, cara? Que não é levado a sério. É pra você comprar uma pipoca, uma Coca-Cola gigante e, sabe, rir pra caralho. Passar mal de rir, cara. Eu tava pensando, cara, o John McClane é o Jack Sparrow dos anos 80, né? Assim, porque essa garotada nova vendo o Jack Sparrow, a gente tava ali vendo no John McClane. Pô, é o meu herói, meu brucutu lá, se fudendo, cheio de sangue, mancando. É muito bom, velho. Eu gosto muito da parte que ele, essa parte do helicóptero, que ele pega o carro e joga no helicóptero, que é, ela é realmente o fim do antigo John McClane, quando ele entra no carro e começa... Ah, você pode buscar o garoto pra mim? É só ir lá rapidinho, não sei o que lá, sabe? Ele faz isso no primeiro filme, né? Exatamente, muito bom. O que mais? Porque ele fala assim, pô, me enchi o saco, tô de saco cheio. Ele dá um grito, pega o carro e vai. Agora ele se atira... Ele fica maluco, cara. Quando ele se atira no asfalto a mais de 100 por hora, eu sofro nada, cara. Então só faz um... Eu quero ajudar ele, não me toca, não toca, não. Ele tá correndo já, sem sentir nada. É, mas foi bom, foi bom. Então, quer dizer, esse filme melhor, obviamente melhor que o terceiro... O primeiro, pra quem é fã como a gente, o primeiro é imbatível. Claro, não, a gente como filme, como agora filme, é um filme divertido filme. Pra você ir, sabe, sem compromisso, sabe? É. O primeiro você não pode querer um compromisso num filme desse. O primeiro filme, eu tô pensando aqui, ele, eu acho que ele criou um problema nessa coisa do vilão, porque botaram o Snape pra ser o vilão do... Alan Rickman, né? E ele tá... grande ator, tipo, é um grande ator. Aquele vilão... Acabou. Ele incorporou. Ele deu isso. Né? Jack Bauer, Bruce Willis, todo mundo enfrenta os vilões super engomadinhos, sabe? O crachá. O vilão tem segurança na capzinho, na porta. Ah, esse é demais, cara. Pode entrar. O vilão tem um caminhão preto gigante, o Optimus Prime. E tem guardas uniformizados de boné, cara. Os capangas, ele falou, você diz que o quê? 0800 capangas. E tem os capangas, e tem os capangas Leparku, que agora todo vilão tem que ser. Ah, é verdade. Eu preciso de 20 capangas normais e 2 Leparku. São mais caros. Ah, cara, não, mas isso é ótimo pra gerar as frases do Bruce Lee. O cara tá pulando de lado pra ele, que porra de hamster, cara. E afinal, que língua que eles falam, hein? Os vilões. Tem um que fala italiano, né? É. Italiano, então, Giorgio, é francês. É, o italiano está. Ali eu acho que ele quis botar várias línguas pra não ter aquela ofensa dos países. Ah, segundo o Azaghal é a capanga da Benetton, né, cara? Eles podiam falar esperanto, assim, no alguém é reclamando. Com certeza. Agora, o filme é assim, meio também sem sério, porque quem dirige é o Leon Wiseman, né? O cara que dirigiu Os Anjos da Noite, o Evolução, os primeiros dois filmes. E antes disso, ele trabalhava na parte técnica de filmes como O Homem de Preto, o Godzilla e o Independence Day. Uhum. Que ele fez a parte assim de técnica, tipo de arte técnica. Uhum. Eu sinceramente, depois que eu li Bruce Willis, eu não li mais nome nenhum. Pronto, tá certo, ele tá no filme, beleza, vou E aí, pra falar pros chatos de plantão, por que eu não escrevi Bruce Willis faltando um L? Como é que não sabe escrever, não, tá? Porque eu digitei errado e não prestei atenção. E não vou revisar. Tá certo. Muito bom, muito bom. Duro de Matar 4.0 pra você ver, se divertir. Vai Bruce com Willis, a galera. Não vai sozinho, não vai com a namorada só. É, vai com a galera. Exatamente. Faz como nós fizemos. É Bruce Willis contra a cidade. A cidade. É. A cidade, viagem. Entendeu? É. Fisicamente contra a cidade. Outra cara... frase ótima é no final, quando o cara sequestra a filha dele. É. E aí, o que a gente vai fazer, ele... resgatar a Lucy e matar todo mundo. É, entendeu? Foi o plano. Diz tudo sobre o filme. Muito bom. E outra coisa, olha, não deixe de assistir ano que vem, hein? Duro de Matar 5.2 Flex.